desde pequeno, brincando nos campos do pesadelo. Assim cresci com medo de nem chegar nos 30. Sem pai, sem banco, esperança ou perspectiva. Entre uma pá de tretas, mil fitas. A única ironia foi contrariar o resultado das estatísticas. Vitória é continuar escrevendo a minha própria história, com caneta de aço cromada e com tinta pólvora. Mudei meu rumo, lutei, fiz diferente daquele pivete, projeto de delinquente. Hoje prescrito nos versos sobrevivente. Não quero ver minha mãe orando pra Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, não leva meu filho embora. Demora um pouco pra cair a ficha. Trabalhos, o tempo é curto, não alcança a cobiça. Triste na trilha, recordo dos que nos deixaram. Evoluíram, simplesmente se enterraram. Repensa, escolha, você ter 1 milhão por dia. Respostas, nem sempre chega como nós queríamos. Mudei, confesso, chorei calado ao ver que vários no regresso estavam do meu lado. Olha o santinho no porta-retrato. Saudade é foda, mas nós não passa pano pro errado. Olho pros nossos pivete, penso num 7. Anos fechado, minha mente ferve, cê é louco. Se tá vivo escrevendo não for progresso, eu te peço, se joga que o nosso bonde não breca. Enquanto a pomba branca sangrar com tiro na testa. Encontramos a força pra vingar o sangue dos irmãos corrompidos. De nosso cansaço encontramos a força ao lado daqueles que ainda resistem. Entrei pra luta, meu truta, municiado só de 1 microfone. De quem não tem nome, vivam vivendo no jardim de barro e bloco vermelho. Perdido no deserto, labirinto, onde o crime traz preta, roubando teu sentimento. Só mais um detento no cofre onde não guardam valores. Na cela que o frio papel moeda compra e vende seus amores. Eu já provei do gosto de saliva e sangue embrulhando estômago, e ainda encontro as forças pra continuar cantando as dores daqueles que vivem uma vida sem cores. Estão no rap pagando de atores. Trago no peito cansaço, medo, ódio e rancores. De fracassa deitado nas balas dos teus tambores. Outra saída, outra visão, outra realidade, outra perspectiva. Outra saída de drogas, de tretas e intrigas. Outra saída. Ligeiro como irmão, ali parado de esquina. TV alerta, nós sabe o fim da quadrilha. Promessa de progresso, instiga tua malandragem. Conheço fita, história, cadeia e menor de idade. Cuidado, camburão, vem dobrando a esquina. TV alerta, nós sabe quem faz chacina. Afoda na calada, arrastando por vaidade. Conheço o pai que chora e a mãe que guarda a saudade. Teu inimigo não sou eu, calço alargue de bombeta. É quem tá de Armani, de gravata e pasta preta. Já não tem mais importância quem vai se eleger. Partido ou facção, tanto faz pra você. PSDB, DCC ou CV. Se o importante é tá deitado no sofá vendo TV, então que rufem os tambores, já dizia o facção. Avisas cortinas do circo dos horrores. Cadê o teu sorriso, parceiro? Acabou a festa. Ficou ligeiro, você não tava no peão, falando em rasgar dinheiro. Olá, piquirilão, pagando de arma de cão. Sem não ter conceito de quebrada, mas morrer na solidão. Ilusão que arrasta vários pra cilada. Do conto de fada, do 16 ou 12 da tua quebrada. Fulano se deu bem na vida do Citroën. Veja bem, quantos morreram em vão pela promessa da Hornet ou 1100. Veja bem, tiro de Glock nas costas pela DC. Veja bem, o caminho é tortuoso, ainda mais pra quem vem de onde a gente vem. Mas pode pá que ainda existe outra saída pra você também. você também, meu parceiro. Outra saída, ó. Para se perder no caminho da solidão, na grila do deserto da emoção, certo, mano? Só que aí, o caminho é um só, mano. Informação ao invés de condenação.